criança que sou. Desperto, me impregno de mim mesmo. Chegando, chegou, se senti, sentindo a força, força que sou. Desperto, me impregno de mim mesmo. Desperto, aqui estou, vivendo, respirando. Desperto, aqui estou, vivendo, respirando. Da totalidade, um grãozinho na areia da imensidão, mirando adentro todo meu ser, o brilho da emoção de um belo som, mirando adentro todo meu ser, o brilho da emoção de um belo som, o pulso do universo que sou. Corrente de maréia no oceano interior, o pulso do universo que sou. A corrente de maréia no oceano interior. Leva leve o sentir, pois a vida me contém, a vida te contém. Leva leve o sentir, pois a vida me contém, a vida te contém nas mudanças das formas, a vida me contém nas mudanças das formas, a vida me contém em toda melodia, a vida me contém em toda melodia, a vida me contém. Todos.